Irmão, o que eu senti naquela cama, quando deitei a cabeça no travesseiro e comecei a chorar, foi algo que ninguém faz. Só acontece quando alguém é. E quando nós somos assim, olha o que aquele irmão, que talvez nunca vai saber, porque provavelmente não vou ter coragem de contar para ele. Não sei nem se eu vou encontrar com esse irmão, nem me lembro mais o jeito, o rosto dele, mas talvez encontre. E não tenha coragem de contar. Mas olha o que ele fez. Ele me ensinou uma lição. O Espírito de Deus falou comigo profundamente. Ele nem sonha que tinha alguém olhando para ele. Muito menos que alguém que estava olhando para ele estava pensando o que estava pensando. E a gente pensa de um, porque não o vê como Cristo. E a gente toma atitudes porque não conhece os irmãos segundo o Espírito. E então começamos a ter limitações, problemas complexos, dificuldades. Começamos a ter atritos, começamos a ter tanta coisa porque a gente desconfiou que o outro está pensando ou agindo assim. Não podemos ver aos irmãos conforme a carne, mas segundo o Espírito, vendo nele que ele é nova criatura. Esse irmão, ele não olhou para o primeiro desconfiado. Eu é que estou errado. Esse irmão podia até guardar a cuia e a água, e eu não podia pensar mal dele. Eu tinha que olhar para ele, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele é um servo de Deus. E, irmão, quantas coisas. O rapaz pediu um livro emprestado para uma moça na escola e ficou um mês, dois meses, três meses. Quando deu seis meses, ele ainda precisava do livro, mas tinha esquecido também. E a moça, com toda a educação, todo cuidado, falou assim: escuta, será que você poderia me devolver o livro? Eu vou precisar usar o livro. Ah, tá, eu devolvo sim, me desculpa. E aí ele falou assim: amanhã eu levo lá. E aí, no dia seguinte, ele levou o livro. Me desculpa. Quando foi a semana seguinte, ele precisou do livro de novo. Ele falou assim: eu vou lá pedir, porque eu não posso comprar esse livro agora. Eu vou pedir para ela. Não vou, porque se eu for pedir para ela, ela vai se lembrar que eu fiquei com o livro seis meses e eu não devolvi. E ela deve estar chateada comigo e eu não vou pedir. Mas ele se lembrava que precisava, o professor cobrava de novo, ele ia. Chegava no meio do caminho, ele desistia. Várias vezes assim. Ele pensando tudo que ela ia falar, tudo que ela ia colocar na cara dele, tudo que ela ia declarar para ele: você não devolveu o livro, você não vai. E agora eu tenho coragem de me pedir de novo o livro? E assim, uma hora dessas, ele foi andando e chegou na porta da casa dela e desistiu. Mas eu preciso do livro. E bateu na porta, ela queria desistir de novo. Ela atendeu. Na hora que ela atendeu, ele de novo estava com os pensamentos sobre ele e sobre ela. E virou para ela assim: também não quero livro nenhum mais não, tchau. E ela falou assim: que é isso? Pera, volta aqui. Que foi? Não quero livro. Não adianta, eu não quero. Não quer o quê? O livro. Qual o livro? O livro que eu te devolvi. Mas por que você não quer? Porque eu estou precisando dele, mas você vai... Não, eu não preciso, mas eu já tinha até separado aqui para te dar, porque eu ganhei outro e eu vou te dar esse. E eu não tem problema nenhum, não. Ah, é? É, toma, leva o livro. Quanto sofrimento por causa do jeito dele pensar e ver ele mesmo e pensar e ver ao outro, aquela moça. Irmão, quanta briga, quanta confusão, quanto atrito em casa, quanta desconfiança, quanto sentimento, quanto clima, só porque um está conhecendo ao outro segundo a carne e não segundo o Espírito. Isso é impossível no mundo, irmão, porque no mundo realmente todos estão... Ah, mas então, quando é crente, não, nunca está pensando mal? Pode ser que esteja pensando mal mesmo. Mas então, aí veio o terceiro ponto que o pastor Abe disse: não podemos conhecer também aqueles que ainda não têm Cristo sem que seja da forma espiritual. Como assim? Todos foram comprados pelo sangue de Jesus. Todos. O sacrifício de Cristo Jesus se deu uma única vez por todos, para sempre. Todos foram já comprados, a cédula foi rasgada. Paulo nos ensina isso, ele rasgou a cédula, a dívida, o escrito de dívida, ele rasgou. Não devemos mais nada a Satanás, o pecado foi vencido na cruz do Calvário. Satanás sabe que não tem poder e domínio sobre ninguém mais. Todas as pessoas desta terra já foram compradas pelo sangue de Jesus, todos pertencem a Jesus. O pior, seja parente, seja amigo, vizinho, colega de trabalho, seja a pessoa mais difícil, ele pertence a Jesus, e nós podemos olhar para esta pessoa e olhar com estes olhos: tem todos esses defeitos, tem todos esses desvios do caráter, tem todos esses problemas, me afeta gravemente todos esses problemas, mas eu vou olhar para ele com olhos de fé. Eu vou dizer: ele é do Senhor. Isso não é fácil, não. Isso aí, ó, eu vou te dizer uma coisa, não é? Esta é a frase que todos nós talvez temos para dizer, mas a frase que Deus me deu na segunda-feira, igreja, ser ou fazer, ela é muito mais profunda do que imaginamos. Ser o quê? Vamos ser cheios de Jesus, aleluia, glória a Deus, cheios de Jesus, mas vamos deixar isso acontecer mesmo? Aí o negócio entra na marreta, entra na furadeira, entra no serrote, e Deus vai operando, vai fazendo uma transformação com a entalhadeira, que dói tanto, porque não é fácil ser como a gente acha que é. Vamos ser. Eu quero ser assim, Senhor. Eu quero ser assim.